E a galera, começa agora mais uma edição do Que o Dai Podcast, edição número... Eu nem lembro. 268. 268, eu sou o Lajinho, estou aqui mais uma vez com Carlinho Neto. Saudações. Estou aqui com a Rafaela. Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui com Wesley. Snipes. Sono. Tá, eu estou aqui com o nosso convidado, Luke Lucas. Quer dormir, papai? É nóis. Ok. Então, hoje a gente vai fazer aquele cast tradicional de primeiras impressões da temporada, né? E vamos falar sobre novas estreias, né? Inclusive, eu acho que ninguém escolheu uma continuação dessa vez. Então, vai ser só estreias. A gente vai falar disso daqui a pouco. Oi? Não, falei, olha só, curioso. Eu tendo a escolher estreias, porque eu acho que vale mais a pena do que a continuação. Mas, né, às vezes não tem como. Então a gente vai falar daqui a pouco dos animes que a gente escolheu. Mas primeiro vamos ler comentários que são passados. Se tiver comentários, porque eu não verifiquei. Nem eu! Yeah. Então, hora de olhar aqui. Na edição 267, falamos de anime de 2006. Anime de 2006. Não tem. Tem um comentário da escritora. Aparece depois. E tem... Vamos ver se tem alguma coisa lá no... YouTube. Não tem. Só comentário do Netotin. Então... Rafa, você lê aí o comentário. Vamos lá. Saudações do ano de 2006 ao Que o Dai Podcast. E podem comemorar 12 animes citados dentro do podcast V2. Melhor do que um ou nenhum, né? Começando com um anime dito pelo caro padrinho que conheci por causa da review deste no Netoin. E sim, teve alguns animes que só vi por ter lido as reviews dele. Já Haruhi é uma série meio óbvia de ver se curte animes e não. Não vi a segunda temporada, nem pretendo. E dou talvez pro filme. Até porque sou péssima para ver filmes de séries de anime. Somos duas escritoras. Não vale a pena. Sim. Vou te falar, não vale a pena ver o filme se você não viu a segunda temporada. Então pode ignorar os dois. Eu vi o filme e não terminei a segunda temporada. Detalhes. Tá. A não ser. Você perdeu parte do filme, então. Não tem problema. Eu entendi o filme ainda assim. Tá bom. A não ser um que tá. Que bem. Se conhece bem a pessoa que escreve, fica de olho todo ano e comemora quando lança, como é de episódios, é claro. Agora, chegando à lista geral do ano, depare que com uma penca de animes que vi, então vamos lá dos que vi. Tem outros, mas esses são bem mais óbvios. Eis os animes, vejamos se conhece. É Yomi Gairu Sora Rescue Wingers, Jewousei, na mesma mangaka de Hanasakeru Shishounen, Magipoca, de Magical Porcan, este tem resenha no Anime Coach, Nighthead Genesis, Shinjo Sekaiyo no Denshi Kenichi, resenha nessas bandas, Love Doll, Lovely Idol, que é um dos poucos da temática de idols que eu vi, e tem a Seiyuu da Sun e da Luna, de Seto no Hayao no Mi, no cast. Foi um bom ano de animes, admito. É isso, se cuidem e até mais. Eu dropei todos os animes que ela falou. Caraca. Eu não vi nem... Eu vi Kenichi. Mas é bem ruim. Mas assim, ela citou outras coisas que eu gosto muito. Adoro Seto no Hanayomi e Hanasakeru Shishounen também é legal. No Hanayomi não é de 2006. Não é de 2006, exatamente. São outros animes que ela falou, que não são de 2006, nenhum dos dois. Mas eu não gosto de Josei. Não gosto de Rescue Wings, tem Inchi, Ken Inchi, bem, né, esse eu acho que a gente até chegou a citar no último, enfim, não gosto dos outros também, mas tá de boa, uhum. Então é isso, né, 2006 foi realmente um ano muito legal, tá, eu gosto bastante de 2006, ainda acho 2007 o melhor ano dos animes, mas 2006 foi muito bom também. É, se alguém tiver falta de imaginação com o tema, né, ano que vem, aí você fala de 2007, né? Pois é. É que é um dos piores temas de podcast já existentes. Exatamente. Meu Deus. Eu acho que a gente devia subvertê-lo, o que é esperado, pessoal, e falar de animes de 2007 esse ano, no ano que vem. Eu acho que a gente devia subverter. Falar de 2017. E falar de animes de 2037. Aí a gente subverte mesmo. Aí realmente não tem como. É que eu acho que não tem como, né? Tem. A gente pode, né? A gente pode falar o tema, né? O que vocês acham que vai sair em 2037? Só se Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, exatamente. Exatamente o que eu ia falar. Em 2037, finalmente vai ser concluído One Piece, sabe? Então, é um e vai existir até em 2037. Vai ser um grande ano pros animes. Se não tiver, se tiver humanidade em 2037, vai ser impressionante. Pois é. É isso aí. Do jeito que está caminhando. Não vai ter. É isso aí. Eu vi Apocalipse até, não vai ter. É, eu particularmente acho que a humanidade é tal como barata, resistente mais do que deveria. Então, eu acho que vai ter sim. Mas vai de cada um. Enfim. Vamos voltar aqui ao tema do cast. Um abraço à escritora que comentou. É, adoramos seu comentário sempre. E façam como escritora, né? Comentem também. Antes de falar aqui do tema do cast, né? É só pegar o resultado da enquete antes que o Carlírio me pergunte, porque eu não falei disso. Então, a enquete perguntamos qual desenho de 2006 você mais gosta. As opções eram Hellsing Ultimate, Nana, NHK Nyokuso, e Death Note. Qual vocês acham que ganharam? Que ganhou, desculpa, né? Faço a menor ideia. Nana? Death Note. NHK Nyokuso. Metade do pessoal votou em NHK Nyokuso. É o público do daqui. É o público desse podcast. É o público desse cast, né? O público do cast é estranho. A Nana ficou em segundo lugar. Nana ficou em segundo lugar, Death Note ficou em terceiro e o último lugar, uma pessoa votou em Hellsing, ultimamente. Hellsing! Quantas pessoas votaram? 14. Ah, tá. Então, bastante, sete, até? 7 votaram. Foi a esquerda, foi a enquete com mais votantes até agora. Foi a enquete com mais votantes. Exatamente. É porque esses, eles olhavam pros animes e eles disseram, esses eu vi, né? Os outros, o pessoal de olhar, que são essas coisas aí? Tô inventando anime. Vocês estão inventando anime. Teve um cast que o anime que ganhou foi Kageki Review Starlight, que é um anime que só o Luke viu. Melhor anime. Melhor anime. Enfim, é isso, pessoal. Né? Nesse podcast vai ser bem simples a enquete, tá? Eu fiz a mais simples possível, que é qual dessas estreias mais chamou sua atenção. Como eu só podia colocar 4 opções, uma das opções que a gente vai falar hoje ficou de fora, né? Então, eu peço desculpas aí, mas alguém perdeu. A Rafa perdeu, tá? Só porque ela sai mais cedo. Então, só o seu anime não está na possibilidade. Mas se você gostou mais do anime da Rafa do que todos os outros 4 que a gente vai falar, você coloca aí nos comentários. É isso. Vamos agora sim voltar ao tema desta edição. Então, começando janeiro, pessoal. Olha só que loucura, né? A gente já está quase terminando janeiro, né? Daqui a pouco tem um podcast do Golden Apple. E eu não terminei. E nem comecei a frente. Eu não terminei de ver tudo o que eu queria. Eu acho que eu vou desistir de ver as séries que tá faltando e vou tentar ver filmes pra ver se tem mais opções. Mas pelo menos eu tenho um anime curto. Pelo menos um anime curto eu vi. Então, eu não tenho nenhum anime curto. Fica triste, a indicação, hein? Triste. Tem um anime curto aí, muito bom. Eu vi a indicação, mas eu não quis dar continuidade. Tudo bem. Eu sei que você não gosta de mim. Vamos lá, vamos pra... Exagero, menino. Tá. Vamos lá, pessoal, então vamos começar. Rafaela, qual que foi o anime? Eu? Eu escolhi um anime que não é um anime que eu geralmente escolho, porque eu não gosto de anime de idol, igual a escritora. Eu tenho um probleminha, né? E também tenho um probleminha. A Jesus não gosta de anime do Idol. Ela acabou de literalmente dizer que foi o único anime de Idol que ela viu de 2006. Ah, tá. Ela quer dizer que então ela gosta de anime de... Ah, desculpa. Ela gosta de Precure, não de anime de Idol. É diferente. Aham. Uh-huh. Então, mas eu disse, a escritora não gosta de anime de Idol. Ou eu falei que gostava? Você falou que gostava. Não, falou que não gosta. Falou que não gosta. Não, ela falou que ela não gostava, diferente da escritora. E foi? Ah, tá. Tá. Desculpa. Escritora não gosta de anime de Idol. Nem eu. Igual a escritora, também não gosta de anime de Idol. Ponto. Refazendo toda a frase, né? Mas, e eu também tenho preconceito, sim, sou preconceituosa, com openings e ends que são cantados pelos seiyus, né, que fazem os personagens. Eu tenho um sério problema com isso. A não ser que o seiyu seja um cantor profissional, eu não curto muito. Mas estava eu no Spotify, escutando uma playlist Animes Now, porque eu estou com preguiça de fazer uma playlist só minha, né, de animes. Então eu peguei uma qualquer, que já é pronta do Spotify, que tem músicas que são... atualmente dessa temporada, tem da temporada passada também, bom, isso não importa mais. E aí eu escutei a música de abertura do anime que eu peguei, que é uma música chamada Sweet Magic, acho que é isso, Sweet Magic, que é cantada pelos seiyus, né, dos personagens. E eu gostei da música. Eu fiquei impressionada que eu gostei da música, realmente surpresa, entendeu? E aí eu fiquei, mas como assim? É o anime de idol da temporada? Porque no Spotify tinha a capa, né, do anime. Eu fiquei, nossa, mas eu passei longe total, assim. Eu vi a capa no dia que eu escolhi os animes. Eu vi a capa e pensei, não, e nem li nada. Então, eu dessa vez, depois de escutar a música, eu fui lá no mal ler a porra da sinopse. E aí a gente tem o anime Talmo com Imadochi, que é um anime sobre a nossa protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, vou ter que olhar agora, Kinoshita Utage, mas basicamente o pessoal chama ela de Kinoshita, né, porque sobrenomes. Tem nossa protagonista Kinoshita, que ela é extremamente viciada nessa banda chamada Face, né, e a pessoa que ela mais curte é o centro da banda, que é o Tomoko, certo? É, a Kinoshita, ela é basicamente a fã tóxica mesmo. Nível tóxica, hardcore, Senhor Jesus, alguém segura essa menina, entendeu? Mas, é um anime de comédia, tá? Calma. É um anime de comédia. Mas ela é fã tóxica. Ela é só sangue. Ela é só uma fã de idol normal. No Japão. Mora no Japão. Não... Fora do Japão deve ser outra coisa. Mas no Japão. Meu Deus. Não, eu acho que ela é o estereótipo de uma fã hardcore. Porque eu tenho certeza que existem fãs normais. Eu vou te. Depois eu te recomendo uns documentários aí sobre idol pra você ver se como tem. Pra caramba. Japonês é estranho pra caralho, Rafa. Eu imagino, puta, mas eu tava botando uma fé que tinha gente normal. Tudo bem, vamos voltar pra cá. Eu tenho pessoal que mora fora do Japão, gosta de idol, geralmente. Ah, mas é tão eu quis falar do pessoal que mora no Japão. Bom, não importa. É, voltando pra cá, temos Kinoshita, né? Que ela é super viciada nessa banda Face. Ela viu como é o início da carreira do Tomokun, quando ele ainda era jovenzinho, cabelo ainda não pintado, que ele queria trazer o um sorriso no rosto de todas as suas fãs. Ela apaixonou, gamou esse homem, meu Deus, literalmente. Ela fez uma religião, talmonismo, certo? Ela segue essa religião, ele é Deus. Para ela, ela tem placas, ela tem roupas, ela tem tudo que você imaginar. Os lequezinhos que sempre usa, as lanternas, tudo ela tem. O quarto inteiro cheio de fotos dele, normal. Normal, normal. E aí, nossa querida Kinoshita, ela trabalha de baito, né, de limpar a casa, né, faxineira e tal. Ela começou esse trabalho porque o dinheiro era bom e parecia seguro e tal. É, uma das faxineiras acabou precisando se hospitalizar e ela foi substituir na casa, né, dessa pessoa que trabalhava lá. E por coincidência, claro que coincidências não existem, o nome da pessoa ao qual ela iria atender era Tamon também. E ela ficou, nossa, é o mesmo não, nome do cara da banda que eu gosto. Era o mesmo nome? É o mesmo nome, é Tamon o nome dele. E ele literalmente usa o nome dele real como o nome dele de stage, tá? Tá bom. Ele realmente usa. Os dois, o nome e o sobrenome. Não me pergunte por que ele bota até o sobrenome. Maluco. Não concordo com isso, mas, né? Ele bota os dois. E aí ela viu, né, na ficha, beleza, ó, mesmo nome. Chegando lá, é ele mesmo, tá, gente? Porque motivo Lopes, senão não teria anime, né? Aí o que é a grande sacada desse anime, né? A grande sacada é que o Tomokun, ele é para ser o centro de personalidade selvagem, sexy, mas, na verdade, ele é um cara totalmente sem muito carisma, nem autoconfiança. Ele é um cara, assim, que ele tem uma ansiedade forte, que sempre fica vestindo roupa preta, meio assim, nos cantos, aí aparece aquela animação de como se tivesse nascendo cogumelo nele, e ele fica no sofrimento. Eu entendo pessoas serem inseguras. Esse cara, diferente da garota, esse cara eu acho que é uma pessoa que não existe. Mas bem isso, né? Ele dá uns 180 graus de personalidade, assim, sabe? É outro nível. E tipo assim, ele tá há 2 anos trabalhando como idol. Eu acho que ao longo do tempo de ele estar trabalhando com idol, ele foi perdendo a autoconfiança. E hoje em dia ele é uma pessoa com muita ansiedade, que tem muita preocupação, achando que os fãs vão, de alguma forma, se descobrirem a personalidade real dele e vão dar cabo nele de algum jeito. Sabe, assim, ele realmente, ele é basicamente alucinado. A ponto de que, quando ele está em casa, ele está sempre de moletom preto, né? Você vê que ele tem olheiras, porque ele basicamente não consegue dormir, né? E aí, na versão dele de trabalho, ele atua. Basicamente, ele é um ator, certo, gente? Ele é um idol, mas por necessidade da carreira dele, ele criou essa persona, porque foi exigido dele pela companhia, né, pela galera por trás da produção e tal, então é tudo mentira, ele atua esse personagem, certo? E aí a nossa protagonista descobre, né, o que aconteceu, mas ela não se arrepende, ela continua amando ele de todas as formas, não, não, não, e ela... Não. O quê? Ela ama o cara... Que é o idol. O cara que é o normal. Não, ela, o cara, ama os dois. Ela ama o cara que é o idol. Eu não sei se o segundo episódio fala mais, porque no primeiro episódio ela ama exatamente. O cara que é o idol. Exatamente, eu assisti os três. Eu assisti então, os três episódios que já saíram. Ela começou a gostar desse novo lado dele. Então, ela, basicamente, atualmente, ela gosta dos dois. Certo? Pra ela, os dois são a mesma pessoa e ela gosta dele, e é isso aí, e não tem problema nenhum ele ser desse jeito. Tanto que ela separa ele como... Putz, é porque eu esqueci o nome japonês, mas basicamente um é como se fosse o... A trevas e luz, assim, mais ou menos. Então ela faz um trocadilho com o nome dele, né, de quando ele tá em casa ele é um nome, né... E Shiro. Quando ela está em show, ele é outro nome. Que é eu não me lembro agora. Não é Shiro e Kuro. Então acho que não é Luz e Sombras, não. Era Neru, uma coisa assim. Eu não lembro. Mas depois eu vejo lá como é que é. Eu olho na legenda e falo para vocês. De qualquer forma, ela conseguiu, né? Ela acabou se envolvendo com ele. É um anime com muitas gags envolvendo esse amor tóxico dela pelo Tamo. E também o Talmo sendo autodepreciativo o tempo todo. Eu quero deixar bem claro que ele sente saudade de Deus, tá? Eles têm uma boa amizade. Que provavelmente vai se desenvolver em romance. Mas eles têm um bom relacionamento, tá, gente? É sério, eles realmente têm um bom relacionamento entre eles. Ela ajuda bastante ele no trabalho. Tipo assim, dá dicas pra ele e tal. Como é que ele deve fazer. Ela, por ser uma fã, né, assim, com muita coisa, ela tem muito material. Teve uma cena do segundo episódio que ele precisava fazer um comercial e ele não tinha certeza mais ou menos como ele deveria se portar. Ela trouxe uma caixa só de cadernos de todas as falas que ele fez na TV desde o início da carreira dele. Você não tá entendendo. Ela é maluca. Ela é maluca. Ela é maluca. Ela é maluca. No nível assim que se ela fica muito puta, aparece a gag, isso acontece mais de uma vez com outras fãs também, ela muda de roupa pra aquelas roupas de Yankee de gangue de motocicleta, tá ligado? Que tem um casacão branco com coisas atrás escrito. A calça, só o top, né, que é as faixas, tá ligado? O cabelo dela vira super saiyajin, vai pra cima. E ela começa com a plaquinha dela, né, de talmonismo e tal. E ela vai pra cima de você. E, mano, ela é raivosa. Tá ligado? Medo. É medo, medo. Ela é maluca. Ela é maluca. Então, eu assisti esses três primeiros episódios. Eu gostei da comédia. Mas, por ser uma comédia repetitiva, né? Que de um lado é ela mostrando esse lado maluco dela pelo Talmo, e o Talmo sendo esse cara depreciativo de si mesmo, eu acho que, não sei quantos episódios esse anime vai ter, eu acho que vão ser 13, pronto, deixa eu olhar aqui no mal. Talvez essa dinâmica, piada fique muito repetitiva e eu acabe perdendo o interesse. Mas o que eu imagino que vai acontecer, o Face é uma banda de 5 pessoas, então eu imagino que da mesma forma que o Talmo Kun tem uma personalidade totalmente ao contrário da que a persona que ele atua, os outros 4 integrantes da banda também tenham. E essa é a minha expectativa no decorrer dos próximos episódios. Se eu vou ver esses outros personagens, ao qual o Talmo Kun não se dá bem, porque o Talmo Kun tem vergonha de interagir com os outros integrantes da banda, com medo que os integrantes da banda descubram a personalidade dele. E eu fico, meu Deus! Que negócio! Entendeu? E assim, até engasguei aqui. Vamos ver no que vai dar. Até o momento ele é nota 7. Não sei se vou terminar, mas é a minha recomendação. Se você gosta de um anime de comédia, ele é legalzinho. Não chega a ser nonsense, mas ele é uma comédia gritaria, com certeza. Né? Não chega a ser manzai, eu acho, porque a gente não tem um bokeh específico. Se fosse colocar os dois de alguma forma, os dois são idiotas, então... Detalhe. Espero. Cada episódio parece ser como Kaguya, né? São 3 ceninhas diferentes, então deve ser 3 capítulos do mangá, caso seja baseado em mangá, não sei. Né? Até o momento, a estrutura do episódio parece ok, não tive problemas. E é isso. Recomendo. Justo. Pronto. Assim, em uma temporada em que tem 2 animes de comédia falando sobre tortura, tá de boa. Meu Deus. Tortura, meu Deus do céu. Eu só sabia de um, não sabia não, que tinha outro. É porque o outro é a segunda temporada daquele da princesa que o pessoal vai torturar ela, supostamente. Mas não é tortura. E ela fica com fome ou com sono? A princesa vive melhor que eu, porra. Tá brincando. Pô, tortura, aí é brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Pronto, entendi. E aí? O Evelaz viu o primeiro episódio, imagino eu, já que você falou alguma episódio, coisa. Eu vi o primeiro episódio. Achei divertido, mas ainda não vi os outros. Ei. Eu não vi ainda. Tá na minha lista. Recomendo. Pra assistir. Sabe um outro anime? Só pra... Em off, assim. Um outro anime que eu pensei que o primeiro episódio ia ficar só nisso. E, na verdade, o segundo episódio, ele... constrói um negócio e muda, que a gente viu, Rafa, que foi aquele da Garota Champion. Não sei se você tá vendo. Da mágica. O Garota Champion não viu o episódio 2 ainda. Garota Champion. Eu gosto muito do final. Só viu o primeiro. Ele é bem disruptivo, o final do segundo episódio. Olha aí, mas eu tava esperando que ele fosse ficar dark, então ele fica disruptivo. Talvez. Okay. Talvez. É porque dark, em um certo aspecto, sim, né? Porque tem caça às bruxas, né? Mas... ela vira a bruxa azeitona na Baixa. Não, continua sendo a... Aparece a bruxa Charlie Brown. Chorando. Ia ser maneiro. Não apareceu. Apareceu outros seres mágicos, mas uma bruxa Charlie Brown. E eu vou assistir o próximo episódio pra ver como é que é. Mas por enquanto estamos aí, que eu tô atrasado em tudo. É justo. Ai, ai. Eu vi hoje, tá? Uhum. Só pra deixar claro. Então, já tá no terceiro, eu não vi o terceiro ainda. Né, pô, semana passada, quando a gente viu o primeiro, já tinha o segundo, né? Então, eu tava atrasado desde o início. Pois é. Ai, ai. Enfim. Sim, vou falar as próximas edições, né? Vamos nós, né? Pode falar. A não ser que tenha alguém que queira comentar, nada, não. É, não, né? Carleira, tá. Você viu? Não. E não. Então é isso aí mesmo. Então. Vamos lá, próximas edições do KP! 2 de fevereiro, Golden Apple, que não comecei a preencher ainda, KP 270. Vai acontecer, galera, dá tempo. 16 de fevereiro, KP 270, tema ser sugerido pelo Carlírio. Dia 2 de março, KP 271, animes com jogos de tabuleiro ou card games. Dia 16 de março, KP 272, tema ser sugerido pelo Evilaz. E dia 30 de março, KP 273, análise final da temporada de janeiro de 2026. Esses são os próximos episódios. Eu tô bem curioso pra como vai ser o Golden Apple esse ano, porque eu acho que esse ano é um ano que não tem nenhum amplo favorito. Então, estou curioso. É, vamos talvez, ver, né? Esse talvez, ano, infelizmente, eu vi bem menos do que eu costumo ver, então. Talvez ganhe o mesmo do ano passado, mas... Não é mal, não? Mal, pô. Mal já ganhou ano passado. Pois não, é, pode ser ganhar, pode ganhar de novo. Não é o meu preferido do ano, mas também não era do ano passado. E não, mal pode ganhar de novo esse ano? Pô, mal terminou esse ano? Foi. Ah. Não, não. Ele estreou, inclusive, no ano passado. Nossa, eu tô perdidaça, velho. Você esqueceu de mal, né? Olha aí. Esqueci de mal. Mas, eu nem comecei a fazer a planilha. Relaxa, uma hora eu olho meu mal e descubro os animes que passam. É isso aí. Tranquilo. Ai, ai. Infelizmente, irei votar em bem menos categorias esse ano, porque eu vi bem menos do que em geral. Na verdade, só vai diminuindo cada vez mais ao longo dos anos, né? Que é uma tristeza por si só. Mas tamo aí, né? Quero dar meus votos pra ajudar na causa. É isso aí. Pronto, então vamos escolher a próxima pessoa, né? Ui, desculpa, Vilas, falei por si. Eu ia dizer pra você escolher a próxima pessoa, então tudo bem. Certo, então vamos para o Luke, que vai falar do anime que tá na call da gente. Fala, Luke. Então, vou falar de... Você e eu somos opostos, né? Eu não sei como é que é polar, opostos, não sei como é que traduz, eu falei opostos. É isso? Como é que isso, e né? É meio que isso. Polar, é porque polar não traduz, né? São polos opostos. Mas o urso polar a gente chama de urso polar. E aí? É que é polos opostos. Polos opostos, no caso. É, you and I are polar opposites. Olha, que bonito. Que basicamente fala sobre... É um romance colegial sobre uma garota que é extremamente extrovertida, meio guiada das ideias. E um garoto que ele é bem na dele, né? É um garoto bem simples. E ela é completamente apaixonada por ele. Ela gosta muito dele e ela não sabe muito bem como reagir perto dele. Ela é muito extrovertida, então ela começa a falar sobre um monte de coisa, ela não cala a boca perto dele, chama a atenção dele, tenta puxar assunto e ele meio que é meio seco. Ele responde meio tudo na cara e meio... da maneira mais simples, né? E é basicamente o romance desses dois, assim, os dois gostam e eles vão ter um romance. Não é muito spoiler porque no primeiro episódio já se resolve, né? E normalmente eu não gosto muito de histórias de romance quando o casal se junta no começo. Eu gosto muito da picância, né? De ver os dois começando a perceber que gostam do outro e aí aos poucos eles vão se juntar, né? Só que eu gosto muito dos personagens desse anime, dessa história. Eu li o mangá, né? É o mangá era da Plus. E eu gosto muito dos personagens de volta e do casal principal também. Mas eu gosto muito dos amigos. É aquele tipo de história que, quando introduz um personagem novo, introduz um personagem muito legal, que você vai começar a gostar dele também. Né? Eu tenho dúvidas sobre como vai ser esse anime. Aí eu posso te perguntar um negócio, Luke? Você que leu o mangá? Pode. Ela morre, é isso. Não, eu ia perguntar se o mangá, não o anime, ele é parecido com o Horimiya? Não sei, o que você quer dizer parecido com o Horimiya? Eu acho que com O mangá de Horimiya, ele meio que une um pouco do romance com o humor. O anime de Horimiya fez a separação, então o anime só de romance e o anime de humor. E aí eu não quero perguntar do anime porque a gente só viu o primeiro episódio. Eu quero só saber se o mangá é parecido. Porque se for parecido, eu tenho mais sentimentos positivos a esperar. Porque eu gosto muito da parte de humor. E eu acho que ia ser legal se o Rorimiya tivesse feito os dois juntos. E infelizmente fez separado. É só pra isso. Pois é. Ele fez separado. Mas eu acho que ele é mais good vibe do que o mangá engraçado. Eu não acho ele um mangá engraçado. Acho ele um mangá bonitinho, de consumir, sabe? Então, eu vou torcer aí pelos casais secundários, seria mais interessante que o principal. Vamos ver. Eu gosto muito da menina. Eu gosto muito como ela é um canhão de vidro. Que ela é uma menina extremamente extrovertida. Ela fala muito, ela não pode falar, né? E o menino, com uma frase, ele consegue desmontar ela totalmente. Assim. Eu admito que eu achei divertido o primeiro episódio e tal, né? Gostei, mas eu não me empolgou muito. Mas o design de personagens é muito bonito, na minha opinião. Eu gosto bastante de design de personagens. Eu gosto muito da amizade dessa história, porque são amigos que apoiam, sabe? A menina tá toda com medo de fazer... Não, vai lá falar com ele, pô. Você gosta dele, vai lá se declarar. Aí quando os dois estão juntos, ele chega no menino e vira um amigo do menino, porque se você gosta da minha amiga, você é meu amigo. E é isso, sabe? Ah, que legal. Que bonitinho, gostei. É bom. É um mangá que não tem atrito, né? Não é questão de... Não vai aparecer um triângulo amoroso e aí vai destruir o relacionamento dos dois, né? Não tem isso. Eu tô curioso. Pensando nessa vibe de como eu gostei bastante do Rorimiya Pieces. E esse aqui, ele tem essa vibe, mas os personagens são completamente diferentes de Rorimiya. Então, tô curioso pra ver como vai ser. Eu gosto da menina Sacanagem de Vidro. E eu achei também muito legal a questão da abertura e do encerramento, que mostra muito do carinho do estúdio com a linda, obra, né? Linda abertura. Porque... Oh, uma das melhores, hein? Um estúdio que não se importa, ele faria uma abertura padrãozinha, né? Eles tiveram todo o carinho de fazer algo live action misturado com animação. A música é muito gostosinha de ouvir, os personagens na tela estão fazendo algo legal. E tem uns detalhezinhos bobos que, para quem já leu o mangá... Para quem já leu o mangá, sai, por exemplo, a menina protagonista, ela não sabe tirar foto. Ela sai fazendo um sorriso zoado em todas as fotos que ela tira. E na abertura tem essa brincadeira com foto. E toda foto que tem na abertura, ela tá com a cara zoada, porque ela não sabe sair bem em fotos. Então, tem uns carinhos assim que você fala, pô, legal que o estúdio tá curtindo fazer o anime. Né? E o encerramento também é muito legal. Ele é muito simples, né? É aquele encerramento que é um personagem correndo, né? Mas ele é todo montadinho, visto de cima num ângulo diferente. Os personagens chibizinhos conversando com o outro. Não, é legal. Bem legal. Então eu recomendo, é mais pra não passar desapercebido, e eu acho que essa temporada, diferente de muitas temporadas de janeiro, que eu sou hater de temporada de janeiro, essa temporada tá lotada, né, e é um daqueles animes que pode acabar passando aí desapercebido. Eu acho ele muito gostosinho, aquele anime que você vai sair sorrindo pelas besteirinhas que você vê na tela. E tá dublado. Se você gosta de anime dublado, tá com dublado. Só que é a dublagem de Crunchyroll. Eu não sou tão fã da dublagem de Crunchyroll. Mas não achei ruim, não. Eu só não acho que é espetacular. Também não tenho nada a reclamar sobre a dublagem, não. Mas ela é bonitinha. Eu gosto muito do design de personagens. A abertura é fantástica, realmente. Não é fantástico o It Watch, né? Que é só abertura fantástica, o anime é aquilo, né? Então, eu tô com esperança de que seja um bom anime. Eu gostei do primeiro episódio, só não me empolguei tanto assim. Mas é porque eu sou o cara que prefere comédia romântica que balanceia bem, comédia e romance, né? Quando ele é mais romance do que comédia, e esse primeiro episódio pra mim foi mais romance do que comédia, eu gosto menos. Mas é isso. Os outros podem comentar, tá? Não foi só... A gente assistiu em call, né? Pois é, então. Eu curti o episódio, não estava na minha lista, porque sempre que eu vejo... Assim, eu não sabia, né, que era uma comédia romântica e tananã, então eu pensei logo, é anime de escolinha, não sei o que lá, e eu não tô com paciência. né? Então, mas aí, como foi pedido para botar na cal, estamos aí assistindo. Eu gostei do casal principal, mas fico mais feliz ainda em saber que tem outros personagens que parece que vão ser interessantes de serem acompanhados e tal. Então, eu estou nessa expectativa de como vão ser o desenrolar, né, dos próximos personagens. Parecia que tinha muita gente no encerramento, né? Tipo, que vai ser importante, supostamente, ou pelo menos que aparecem minimamente. É o que eu acho ótimo também. Ótimo. Acho que vai ter bastante gente, é bom, porque aí eu conheço outras pessoas. Né? E é bom, pelo menos foi um bom primeiro episódio, gostei muito da abertura também. E mas ela faz careta, Nath. E aí? Ela faz careta, né? Eu vou suportar, eu acho. Respira fundo. Respira fundo. A Rafa assistia Spy Family com a gente e a Anya faz careta o tempo todo. Mas é a Anya, né? Aí é mas criança. É a Anya, velho. Tô brincando, não tem nada a ver, não. Trata é isso aí. Se tiver mais alguém. É, eu não vi, tá na minha lista. Tá na minha lista de animes pra ver, acabei de adicionar. Eu nem tinha passado pelo meu radar esse anime. Eu realmente nem tinha adicionado ele. Nem sabia da existência. Fiquei curioso. O Luke tinha falado pra mim antes da temporada, eu já sabia, já tava na minha lista desde o começo. Pois é, o Luke recomendou na call, por isso que ele tá na call de sábado, aí a gente já sabia, né? Então... Próxima temporada tem o anime de drama do mesmo autor, que aí é mais drama mesmo. Ave Maria. Aí já... Carlinho caiu? Que o Carlinho tá sem falar um tempinho já, né? Eu tô aqui. Eu tô tentando chamar ele, né? Mas ele não fala. Esse anime não tava na minha lista, nem passava pela minha cabeça assistir ele. Também porque não fui procurar, não pesquisei, não fiz nada. Mas daí vi o primeiro episódio com o pessoal na call e gostei muito do que eu vi. Independente do acontecimento que tiver para frente, casais ou não que aparecerem, coisa e tal, já me conquistou o anime no primeiro episódio e aí gostei muito do que eu vi. E já recomendo desde agora. Isso aí. E enfim, é isso, pessoal. Luke Lucas, próximo. Eu quero ouvir sobre o Homem Macaco. O Homem Macaco! O Homem Macaco corrido atrás de mim. Não ser a abertura desse anime é absurdo. Tem alma e tem coração. Porque é claramente como a Pompeia. Como a população vê o Darwin, é o homem macaco correndo atrás de mim. Que não tem ele é o Manzé, né? Afinal de contas. Manzé! Ele chama assim, tá, Rafa? Ele chama assim. É a mistura do homem com o chimpanzé. É porque o cara viu a macaca. Porque literalmente é uma mistura de homem com o chimpanzé. Então... O cientista olhou a macaca e falou: essa aí, essa eu vou engravidar. Tá então, bom, né? Então, isso é. O meu anime é Da Vinci Rim, o Incidente de Darwin, que ele conta a história do Darwin, que é o Manzé, né? Basicamente, ele é esse híbrido humano e chimpanzé que foi criado em laboratório e que como é que eu posso dizer assim? O anime ele fala muito sobre a questão de grupos, de certa forma, né? Grupos terroristas que são contra ações contra pessoas carnívoras, vamos dizer assim, né? Contra contra pessoas comerem carne. Então, enfim, eu esqueci o termo correto que eu ia falar. E, se for, e o Greenpeace um grupo terrorista? É meio que isso. Se o Greenpeace fosse um grupo terrorista. É que o Greenpeace ele não é necessariamente isso, né? Porque tem grupos que são contra a carne e tem obras que falam sobre isso, né? Mas no meio disso tem o Darwin, que é esse personagem, que ele é um manzé, como a obra diz, né? Que na história ele tem 15 anos, né? Ele nasceu e ele... ele não é nem humano nem chimpanzé, né? Ele é um manzé. E o que significa que ele tem características humanas, inclusive ele fala normalmente e tal, e ele tem características de chimpanzé, sendo que ele é mais forte do que um chimpanzé comum, né? E não foi falado muito, mas acredito que pela velocidade do raciocínio dele, ele talvez raciocine mais rápido do que um ser humano comum. É... Mais que eu, por exemplo, ele é. Ele é bem mais inteligente que eu. Então, e aí a história vai girar em torno dessa dualidade, né? Porque tem muito esse lance. Ele vai se passar nos Estados Unidos, numa cidade. Uma cidade pequena dos Estados Unidos. E o Manzer, né, quando surgiu para a mídia, foi quando um grupo terrorista desses de direitos animais, eles atacaram um laboratório e eles meio que salvaram a mãe do Darwin, que era um chimpanzé, uma chimpanzé, né? E foi quando o Darwin começou a surgir na mídia, né? E aí a história se passa, então, 15 anos depois, né? O Darwin, ele mora com pais humanos adotivos, e ele tá indo pra escola. Ele vai meio que a primeira vez pra escola, assim, né? Uhum. Teve coisas do passado que teve entre esse período que a gente vai descobrir aos poucos, mas ele vai ser muito uma história. Não é uma história sobre slice of life da vida do Darwin, e nem só uma história de terrorismo. Ele é muito uma história que me lembra um pouco o Ti, né? O Orb. Porque ele é o tipo de história sobre. Questionamentos, né? Sobre falar sobre se uma coisa. Sobre pensar sobre isso, alguma coisa certa ou errada, ou não, ou se vale a pena pensar sobre isso, se é relevante, se não é. E aí tem muitas questões envolvidas. Tem a galera dos terroristas que vão querer levar o Darwin pro grupo deles, enquanto que o Darwin ele quer interagir com seres humanos, porque ele acha os seres humanos muito interessantes. Mas a família dele, por exemplo, tem medo, né, de que as pessoas interpretem mal o Davi. Porque acontece um ataque terrorista e o pessoal já tá querendo xingar o Davi. Não dá feito porra nenhuma. O Davi não tá nem envolvido no rolê. O cara é um homem macaco, Evilazo. Ele é perigoso. Assim, a gente não sabe, mas coisas do passado indicam que talvez ele seja perigoso. Então, Meu Deus. É muito legal esse lance um pouquinho de mistério também. Mas o personagem do Darwin é muito interessante, sabe? E ele é um personagem... esse roxo chimpanzé que ele tem, ele não meio que não aparece... ele não tem expressões faciais. Então você não sabe qual a sensação... O que ele tá sentindo quando ele fala aquilo, né? E as pessoas simplesmente falam, mais ou menos, os pais dele falam muito, né? Sobre, acho que você tá sentindo isso, isso, isso. Mas a gente não sabe, a gente não tem como saber. O roxo dele meio que muda, sabe? Nessas situações. Quando a gente sabe que ele tá gostando, achando interessante uma coisa, quando ele fala, ele verbaliza que ele tá gostando de uma coisa. Mas assim, o que me pegou nessa série mesmo foi a primeira vez que chega um cara lá, um malucozinho da escola lá, não é ninguém, que o pai dele é dono de lanchonete, e ele questiona o fato do Darwin ser vegano, né? Nessa sociedade, por causa desses ataques terroristas, então a gente vê os veganos de um lado meio negativo, mas. Enfim, antes do ataque terrorista, isso acontece, né? No primeiro episódio, o cara vai e fala pro Darwin, né? Que acha que... E ele coloca numa situação muito curiosa. E aí que é assim, ele vai e pergunta... Ah, vocês falam aí sobre essa questão de comida e tal. E o Darwin fala, né? Que ele é vegano porque ele sempre foi vegano. Os pais dele são veganos, ele sempre comeu. Como assim? Não é que ele não pode comer carne. Só que os pais dele sempre comeram assim. E aí ele pergunta, assim, se tivesse numa situação... em que tivesse um rato com uma doença mortal e a sua única opção fosse atirar nele para matar ou deixar ele matar você. O que você faria? E aí tem todo um questionamento sobre isso. E aí a resposta do Davi é fantástica. Ele diz, eu acho que eu ia matar o rato, né? Se isso acontecesse, né? Eu ia querer sobreviver. E aí ele completa, né? Mas se fosse você do lugar do rato, eu também ia te matar. É verdade, né? Sabe? Ele tem várias sacadinhas dessa que são muito interessantes sobre você pensar, né? É porque é muito sobre a história, essa punch... E aí vai, eu acho que o punchline, né? Da história, ela é muito sobre como a humanidade se vê como um ser superior. E o Darwin, ele meio que tá... essa figura que tá meio que ali, não... ativamente pensando nisso, mas ele meio que tá ali como uma forma de questionar se a humanidade é tão superior assim, né? Se ele não tem tantos problemas, tanto para um lado quanto para o outro, e aí, obviamente, tem essa questão do ativismo relacionado. Enfim, eu achei muito, muito legal. Muito legal. E é isso, né? Ele tá. Aqui no Brasil, ele tá oficialmente no Prime Video e, inclusive, também tem dublado. Eu gosto da dublagem dele, inclusive. É uma pena, né? Tá no Prime Video e morreu, né? Não existe. Ninguém sabe que existe, não né? Existe. Basicamente. É Prime Video é quantos animes vão pra morrer. E é por isso que a gente tá aqui pra falar desse anime, né? Assim, o melhor anime do ano passado, ele tava no Prime Video também, tava dublado maravilhosamente. Então. O que? Mal Mal tava no Prime Video? Não, é Cindy. Oh, meu Deus. City de Animation. Ah, ele falou o melhor anime do ano passado é Mal Mal, né? Então. Tá bom. Eita. Você tá opiniões. Você tá eu só li o mangá. Eu gosto do começo. Normalmente, onde o anime vai parar é onde eu paro de gostar do mangá. Eita. Então tem uma temporada inteira pra gostar. Tá bom, tá de boa. Exato. Eu não sei, esquece. É o suficiente. É o suficiente pra mim. Isso acontece com muito anime, né? É o suficiente pra mim. Enfim, com muita isso. Frequência, isso de passar. De Enfim. Vamos aqui ver o anime do Wesley. Wesley, por favor. Beleza! É 10 horas. Gente, eu vou aproveitar e vou sair agora. Beijos e até a próxima. Beijão. Tchau. Então, vamos lá, né? O anime que eu escolhi é uma adaptação de mangá Josei. Muito raro ter os animes desse tipo de demografia sendo adaptado, né? Desse tipo de mangá. E o nome do anime é. Eu posso falar uma coisa antes de falar? Que é meio que a minha impressão, e eu sei que só gente velha vai entender isso, né? Mas esse anime, a vibe que ele me traça é a vibe do Noitamina da época inicial, que saía Nodame, Rony Groover, Natsuki Rendezvô, esqueci agora o que depois o mangá da Gigola. Isso aí. Também o Sangatsu Lion vem depois, né? Ainda. Mas é meio nessa vibe antiga Noitamina, assim, tem muito cara desse Noitamina antigo, sabe? Enfim, mas é isso, pode falar agora. Sim, inclusive, uma das propostas do Noitamina era realmente ter várias adaptações de mangás Josei, ou mangás cujo público-alvo majoritariamente eram mulheres maduras, né, tipo, acima dos 20 anos, assim, esse público-alvo, assim. Era muito Josei, né? Mas sem se falar muito sobre violência. Aí depois passou uns vídeos de violência que não era bom. Mas tudo bem. É, mas enfim. E o nome do anime se chama Ikoku Nikki. Ou, como traduzido, Diário de uma Estrangeira. O Diário da Bruxa também. Tem outra tradução para essa mesma frase. E o Ikoku Nikki basicamente vai contar histórias, assim, pelo menos até o começo da história ali, né? Sobre o luto, né? É sobre uma escritora de novels que ela, meio que digamos que a irmã dessa escritora morreu. E a história vai girar em torno dela, de alguma forma, acolhendo a sobrinha dela, que é a filha dessa pessoa que morreu. E a gente vai meio que acompanhar o cotidiano delas, tendo que conviver com um passado trágico que essa escritora teve. Porque quando a mãe da adolescente ainda era viva, digamos que ela não era uma pessoa que era muito fã, não curtia ela, elas não se batiam, elas não se gostavam. Então a gente vai ter ali a princípio meio que a perspectiva dessa garota, né? Tentando lidar com essa coisa do luto, com essa coisa da perda da mãe. E essa escritora, que ela basicamente, como ela tem sérios problemas de comunicação, ela é uma pessoa mais retraída, uma pessoa que fica mais em casa, que não é muito de sair. Sim, e, inclusive é uma surpresa que acontece, né, porque, tipo, ela meio que acolhe essa sobrinha meio que num ímpeto ali, sabe, no momento do velório. E aí meio que a gente vai acompanhando a jornada delas, se conhecendo e tendo várias relações e se buscando se entender, vai ter muita essa coisa do desenvolvimento das duas, sabe? Mas é até o momento a história é isso, eu não queria contar muito o que rola, não. Mas é um anime bem interessante. Eu tô, assim, eu assisti até agora só o primeiro episódio, mas eu já cheguei a assistir o filme live action que teve, que foi uma adaptação que veio antes. Legal. Um filme live action muito, muito bom, inclusive. E aí, quando eu vi que esse anime ia estrear, eu falei, nossa, eu vou assistir com certeza, porque vai ter muito mais conteúdo do que teve no live action, e o live action eu já tinha achado ele espetacular, assim, sabe? E eu vou gostando muito, eu gosto muito de como que o anime vai, assim, pelo menos até onde eu vi a história, né? Pelo que eu imagino, deve ir na mesma linha, assim, do rumo que a história vai tomando, assim, sabe? Mas é isso, é uma história um pouco mais focada num drama, assim, vai ter mais essa coisa do melodrama, uma coisa meio novelão, assim, quase um bem dorama das ideias, mas é um anime bem interessante. Eu li o mangá, né? E quando eu li, no ano que eu li, ele foi a coisa favorita que eu li daquele ano. Eu acho uma história fascinante, eu acho um roteiro muito bem escrito, assim. Eu acho as duas personagens, a Maki e a Asa, eu não considero elas personagens. Eu, quando eu tava lendo, enquanto eu tô vendo o anime também, eu considero elas pessoas, né? Elas, para mim, são totalmente tridimensionais, assim, são personagens completos, são pessoas mesmo de verdade, interagindo uma com a outra, cada uma do seu jeito diferente. Eu acho a Makio-san, que é a escritora, totalmente fascinante para mim, assim, Aloba, que ela é uma pessoa introvertida, eu diria até com um pouco de autismo. Ela é totalmente diferente da sobrinha, né? A sobrinha já é uma pessoa extrovertida, ela já é mais ativa, né? E cada uma tá lidando com o luto da morte da mãe da Asa, diferente. E também tá lidando uma com a outra de uma maneira diferente. Elas não se conhecem, são personagens que não se conhecem, assim. A Asa vai morar na casa da Makio porque a Makio não aguentou ver ela jogada no enterro, né? Do jeito que ela tava. Chamou para morar com ela. E meio que ela não sabe lidar com isso, porque basicamente ela virou uma mãe, né? Virou uma mãe de uma garota de 15 anos, de uma pessoa que ela nem conhece. Então ela tem esse jeito também de perceber que ela não pode mais ser o que ela era antes, que ela não pode mais comer quando ela quer, ela não pode mais andar por aí do jeito que ela quer, não pode deixar a casa mais sozinha. A casa não está mais sozinha, né? Quando ela voltar para casa, vai ter uma criança que está nos cuidados dela. E eu acho muito interessante. No tanto que no segundo episódio, que é quando aparece a amiga da Makio, ela age de uma maneira totalmente diferente, porque ela está mais relaxada, porque é uma pessoa que ela conhece interagindo com ela, sabe? Então esse é o meu sentimento, sabe? É ver duas pessoas de verdade interagindo uma com a outra. Quase como se fosse um Big Brother da vida. E é uma história muito legal. E eu fico Legal. muito Sim, animado com o inclusive. anime, mais pessoas vão conhecer. Sim, inclusive também tem um detalhe que eu não falei, né? Que é o porquê do nome é do Diário de uma Estrangeira, né? Porque é basicamente um diário que a tia dá pra ela escrever sobre meio que essa nova fase da vida, né? E aí tem essa coisa, aí o primeiro episódio ele faz essa uma metáforazinha, assim, com essa coisa de que é como se fosse um deserto, assim, a desbravar essa nova vida que ela tá vivendo agora. Aí E tem ela essa tá coisa sozinha no da. deserto. Ele faz essa metáfora visual bastante, assim, né? É. Porque E o se segundo fosse episódio, quando qualquer. tem a amiga dela, né? Eles fazem como se fosse eles conversando, né? Como se fossem aquelas tendas, né? Num deserto, assim, no Cali e tal. É mó legal. E se fosse, tipo, pra mim um anime mais qualquer coisa, já botava a Makio-san na frente, ela vai me mostrar o caminho desse deserto. E não, ela não confia Não, totalmente na Makio, né? Então, ela não. Não, não. tecnicamente, ela ainda está sozinha nesse deserto, sem rumo, né? Não, E é e é legal. muito legal, assim, não vai ser um anime sobre inspiração e tal, é sobre pessoas, isso que eu acho maneiro. Que, por exemplo, quando tem um lance lá com a amiga dela no segundo episódio, é uma reação tão natural que eu. Caralho, que foda, né? É ao ponto de a menina ficar tão chocada que ela esquece como voltar pra casa. Que ela não é a casa que ela tá acostumada. É muito foda. Nossa, é forte, é forte. E é interessante que a Makio, ela vê a mensagem, não comenta, né? Ela espera a Asa comentar. E mesmo assim ela não dá resposta, porque ela espera que a amiga, que é a mais adulta, né? Que ela considera mais responsável, que ela vai responder. Episódio, tá? Eu esqueci. É terceiro já? Então é isso. Não. Então... É isso que você falou, é no segundo. O terceiro episódio é acontece a coisa que eu falei. É que da amiga no segundo é a mensagem, né? Que aí ela manda perguntando se tá bem. E elas, pelo tipo da mensagem, elas conseguem perceber que a menina pensou muito como falar com um amigo, né? Sim. Que tinha perdido a mão. É que no terceiro episódio acontece alguma merda. Você sabe que ele se não mangá, então. É a vida, né? Não tem mais. A vida não me dá mais novidades, Evilásio, que tristeza. Uma coisa que me pegou um pouquinho é por causa que a reação do luto, o jeito como fala, é muito interessante, porque isso me lembra muito alguns lutos que eu tive na minha vida, né? De parentes mais velhos e tal. E como eles batem diferente, né? Como. Não é todo. Cada pessoa sente o luto de uma forma diferente. E cada luto é meio que diferente, sabe? Então, por exemplo, eu perdi em vida, porque assim, quando eu não era vivo, quando eu era muito criança, eu perdi outros avós, mas eu não lembro, né? Mas já desde adulto, pessoas com quem eu convivi durante muito tempo da minha vida, tios, avós e tal, tem muita gente da minha família que é mais velha, né? Isso, inclusive, é um susto terrível, né? Você crescer e perceber que as pessoas da sua vida em algum momento vão morrer. Mas, e a reação que eu tive de luto em cada um dos casos, né? Quando eu perdi a minha avó materna, a minha avó paterna e meu avô paterno, foram completamente diferentes e muito da obra fala sobre como cada pessoa ela interage ou sente o luto de uma forma diferente, né? E é muito interessante, cara. Eu gosto muito dessa ideia, né? O plot base, tirando essa parte do luto e tal, acaba lembrando um pouquinho o Zack Drop se fosse um adolescente e fosse uma mulher no lugar do cara. Mas, enfim. Gosto bastante. Eu tô gostando bastante. É o meu anime preferido da temporada até agora. E eu não Sim, acho que pra também. Qualquer um, tá? Eu acho que tem que ter uma maturidade, eu acho, que pra aproveitar bem ele. Porque você tem que ter passado por alguns momentos da tua vida. Eu não acho que um adolescente vá curtir esse anime. Mas eu acho que um adulto que já passou por algumas coisas da vida, ele vai conseguir reconhecer histórias interessantes, né, sobre as duas. Nossa, eu achei fortíssimo aquela cena do primeiro episódio, que basicamente ela tá lá só em choque, assim, em estado meio concentrado, assim, aí a tia dela começa a gritar, e ela olha assim, aí de repente ela começa a chorar, tá ligado? Aquilo ali é fortíssimo. Sim. Não, e ela tá cercada de adultos que sentem pena dela, mas também não querem cuidar dela, né? Tá todo mundo se esquivando. E sabe o que é foda? É porque isso eu acho que tu falou é importante, de falar de como é adulto ou não. É porque se eu fosse ver quando eu era mais novo, e quando eu digo mais novo, não adolescente, né? Mais novo, eu ia olhar para aquelas pessoas, eu ia pensar que pessoas horríveis. Mas não, elas só são pessoas, cara. É isso, assim. Se você tivesse uma situação muito parecida, é muito difícil que você fosse a tia. Para ser bem sincero, assim. É muito difícil que você fosse a tia. As pessoas não são terríveis, elas só. É difícil. É uma situação terrível, tá? Não é uma situação que eu desejo pra ninguém. Mas eu hoje em dia eu não julgo tanto, sabe? Então, é diferente do... No caso do Zack Drop, eu julgava mais do que nesse. Não que eu acho que, obviamente, ela tinha que ficar sozinha e nem acho que ela ia ficar. Eu acho muito legal que a tia tenha feito isso, mas eu entendo parcialmente e eu acho que isso torna o anime mais sincero, né? E aí quando você vê outras reações de outras pessoas com o tempo, você vai entendendo, se você depois teve uma bagagem mínima na vida, que pessoas agem assim, cara. É isso, tá? E não é nem certo ou errado, é diferente. Eu quase chorei no anime quando ela fala pra menina, né, que tá tudo bem não chorar, né? E a Asa, ela tava meio em choque, ela não tava recebendo muita notícia como encarando a realidade, né? Ela tava travada e ela tava se sentindo mal por não chorar. E ela foi a única pessoa que falou, não, tá tudo bem, cara. Você tem seu tempo, não precisa chorar agora. Quando eu falei do luto, foi meio que isso, sabe? Como eu disse, as três vezes bateram diferente, assim. Nas três vezes eu fiquei triste, nas três vezes bateram diferente. A hora que o choro veio, a hora que as coisas vieram, Frontalmente. E assim, teve outros casos, como já disse, teve outros Luz na Família, mas esses eu lembro mais forte, assim, né? Então, Eu também acho os adultos amigos dela fascinantes, assim. A menina, a Nana, né, que traz um lado Não, acho mais maravilhosa, adolescente né? da Máquio. A E Nana é o maravilhosa. Shin, Sim, que é não. um ex-namorado, É um que ele é cara. meio que o adulto do casal, e ele fala, porra, eu fico meio chateado porque quando eu queria ter um filho, você não quis, e agora você tem uma filha. E ele fala, tipo, não leva mal, isso aí já passou, tá tudo bem, eu só queria falar pra você. E você vê que a relação dos dois é bem aberta, né? Os dois são Isso. companheiros. É É muito legal, isso. Eu gosto bastante. Eu acho que 3 episódios é pouco. Eu acho que dá pra fazer mais, assim. Talvez pulei bastante coisa pra chegar no final. Porque são 11 talvez. volumes. Talvez. Acabou já? Então, acabou. Esse é um mangá que talvez eu tivesse interesse. Esse é no Brasil? Não sei. Eu acho que não. Esse é um que talvez eu tenha interesse em comprar pra ver a história completa, assim, né? Essa parece realmente uma história muito, muito legal. Vão adaptar tudo, né? Acho que vão adaptar tudo. Mas será que vão pular coisas? Porque adaptar tudo hoje em dia, Provavelmente. tenho mais medo ainda, né? Então... Provavelmente no live action é rushado pra caramba. Ah, mas Imagino. live action sempre é. Então nem conta. Bom. Mas é isso, ficou com o Nick. Se o Carlírio que não viu, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Mas você tem que ver um dia. Lindo, por favor, Eu você não vai vi, gostar. não vi. Não vi ainda não. E enfim, Wesley, quem você escolhe? Carlírio, vai lá, Carlírio. Aqui, como? Como assim? Que isso? Eu fugi do meu escopo natural na hora de escolher um anime para esse cast em particular. Eu teria outras opções. Aliás, teria umas outras duas ou três opções, mas preferi fazer uma curva no meu próprio gosto, porque animes que contam uma história de vilanismo não são exatamente o meu forte. Não é exatamente algo que me apetece, com raríssimas exceções. Mas devo dizer que eu fui positivamente surpreendido com os 2 episódios iniciais desse anime. O terceiro vai ser lançado no meio da semana em que estamos gravando esse Kyodai. O nome do anime é meio extenso, mas num português aproximado seria como A vilã é adorada pelo príncipe do reino vizinho. Esse é o nome aproximado do anime no nosso idioma, cujo nome real é Akuyaku Reijou wa Rengoku no Outaishi Nidekigai Sareru. Ok, esse anime, como eu já adiantei, conta a história de uma vilã. E, aliás, para um anime baseado em uma light novel e animado pelo bom e conhecido Studio Den, certo? Previsão de 12 episódios para esse anime. Os nomes dos personagens beiram o estapafúrdio em vários, tá? Beira a loucura. Por exemplo, nós temos aqui dois protagonistas, né? Temos a dita vilã, que é a Lapis Clementine Tiara Rose. Temos esse príncipe do outro reino, que é o Marine Fortis Aquastad. Temos a jovem Akari, que é a dita, como poderei dizer, menininha boazinha, mas que na verdade não é tão boazinha assim, né? E temos também o Hatknight, que é o príncipe, né? O noivo até então da Tiara Rose. O que acontece nesse anime é que temos aqui sim um tanto de isekai, mas é breve, breve pra um caramba, não dá nem 2 minutos direito. Se der 3 é muito. Peraí, ela Se der volta pro três mundo minutos. dela? Não, não, não, não. Então. Esse isekai que eu me refiro é que uma menina que jogava esse game, era o game favorito dela, enquanto vivia na Terra. Ela morreu e a mente de lembranças passadas foi parar na cabeça da Tiara Rose, que é a Ah, tá. protagonista vilã desse jogo. É, isso Que é a cai, protagonista igual vilã todos desse os outros. jogo. Ok. Porém, por conhecer tanto o jogo, leva o nome do anime, por conhecer tanto esse jogo, a jovem que agora está na pele da Chara Rose planeje nada ser malvada. Não planeje nada ser aquela pessoa que humilha, certo? Aquela riquinha mimada. Porque o pai dela é um duque, o pai dela, a mãe dela também tem uma grande importância, então é uma pessoa que desde pequena está sendo criada para ser rainha um dia, né? Ela estuda bastante, é muito responsável, tem a empregada dela é uma grande amiga dela, tem duas grandes amigas na escola, os pais dela são formidáveis. E aí você assiste o primeiro episódio, vai vendo o decorrer dele, o quanto ele vai indo adiante, e você vai notando que os crimes dos quais ela era acusada nem de longe são crimes. Nem de longe. Por exemplo, ela era acusada de maltratar e de açoitar a Akari, que é essa menina, a boazinha que eu falei, né? Só que isso era no entendimento da Akari, que era açoitada, que era humilhada, que era maltratada. E tudo que a Chiara Rose fazia era só alertar ela que certos comportamentos não eram condizentes com, vamos dizer assim, para com a nobreza ou para com certas circunstâncias sociais, já que ela não era habituada a isso, então ela só estava dando uns toques para ela. Talvez de uma maneira um pouco rude na forma de dirigir algumas palavras, talvez, mas em nenhum momento xingou, em nenhum momento humilhou, em nenhum momento jogou ela lá embaixo. Só que o Husky Knight, que era o noivo até então da Tiara Rose, acreditou de forma tão cega nas palavras da Kari, que ele teve a petulância, o disparate de no dia da formatura deles, esperar a Tiara Rose entrar no saguão das festividades, e anunciar na cara dela que o noivado dos dois estava sendo desfeito naquele momento. Para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir. Todo mundo que estava ali. E a Tiara Rose pergunta, né? E por que você está assim? Ela não faz cara de humilhação e nem nada. Ela pergunta firme. E por que você deseja acabar com o noivado? Que crime eu cometi? E ele é sarcástico. Que crimes? Ora, por favor, me poupe dela. Não, não sei do que se trata. Não me arrependi de nada do que eu fiz em toda a minha vida. Eu quero saber que crimes são esses. E daí ele fala disso que eu falei um pouco mais atrás, dos destratos dela, dos supostos destratos dela para com a Akari. Contudo, no jogo em que essa menina que agora está no corpo da Tiara Rose jogava, no jogo a Tiara Rose realmente maltratava a Akari. Ela realmente humilhava ela. Tá? Mas aqui não é o que ocorreu. Não é o que ocorreu. Ela só foi, vamos dizer assim, mãezona em excesso, talvez, de maneira bem coloquial. E a loucura foi tanta que esse Hat Knight chegou a culpabilizar a Tiara Rosa de maus tratos para com a futura rainha, que seria a Akari, porque no momento que ele desfez o noivado com a Tiara Rosa, ele anunciou o noivado com a Akari. Olha a ideia do cara, a ideia desse príncipe, que cara. Perto. E resolveu que a Tiara Rosa cometeu um crime e que ela seria colocada em exílio. No momento que ele falou isso, surgiu a figura de um rapaz lá no fundo, dizendo: basta com essa loucura. Aí veio aquela luz reluzente que lembra um pouco Kill la Kill, quando aparecia a mãe da Satsuki. E aparece a figura do príncipe Aquastad. Ele anuncia. Ele fala de maneira muito veemente, eu adoro isso, que o Hat Knight está totalmente errado, que o que ele está fazendo não tem cabimento, não tem sentido, e ele se declara para a Tiara Rose que aceita os sentimentos dele humildemente. E no primeiro episódio, não para por aí, porque o primeiro episódio vai além, né? O primeiro episódio vai um pouco além, mas pulando certas etapas, não é que esse Hat Knight começa a se arrepender do que fez? Ele não começa a arrepender. Só que o pai dele é um homem sábio e fala na cara dele: filho, o que você fez não tem volta. Esse noivado não vai voltar. Você acreditou de maneira cega no que uma menina falou e desfez teu futuro. Agora você não é bem visto pela família dela, não é bem visto por ela. E é isso. Agora você tem que tocar tua vida pra frente. Ele tá começando a se arrepender de ter aceitado tudo que a Kari falou. Só que nisso já é tarde, porque o Aquas Ted, ele quer muito fazer a Tiara Rose feliz. E aí vem o pulo do gato desse anime, aquilo que eu classifico que pode ser o pulo do gato. Por quê? Porque quando a menina, que agora tá no corpo da Tiara Rose, veio a falecer, porque ela morreu de fato, a segunda edição desse jogo, o segundo volume, a sequência, ia ser lançada. E ela nunca jogou. Obviamente, ela nunca teve a oportunidade de jogar a sequência desse jogo. E na sequência desse jogo, o protagonista é o Aquas Ted. Isso ela já sabia, porque nos anúncios, nas propagandas, aparecia que Príncipe Aquas Ted é o novo protagonista, biriri, biriri, bororó. Então, a partir desse momento, o mundo para ela é totalmente novo. Ela sabia o que ocorria até o momento da formatura. A formatura para depois, ou o que acontece no segundo game, ela não sabe de nada. Então, ela ganhou uma oportunidade de uma vida nova na mente de uma suposta vilã, e que antes ela acreditava que não tinha direito à felicidade, e que, de repente, ela pode ter esse direito à felicidade. Vou aqui dizer, o trato técnico do anime é muito bom, é muito chamativo, é muito bonito, o desenho dos personagens idem, a história não tem nada de novo, não tem nada de novo, não vou aqui mentir pra ninguém. A história é mais comum desses arquetipos de vilã, de jogo de casais e tal, de novels, do que se pode imaginar. Isso eu me senti atraído pelo anime porque ele tá sendo sincero na roupagem dele, na amostra dele. E essa chamada de que ela não conhece nada desse jogo, dessa sequência, me chamou a atenção. Esse ponto me chamou a atenção. E são dois episódios que eu realmente gostei do que eu vi, mais ainda o segundo do que o primeiro. Esse Hat Knight com cara de tacho tá me deixando muito contente, tá me deixando muito feliz. E eu espero realmente que esse Aquas Ted não esteja só aproveitando de uma situação para com a Tiara Rose. Agora eu vou dizer, os nomes dos personagens desse anime, creio em Deus Pai. A criatividade para nome da obra, ela se assemelha à criatividade para dar nome para personagens. É simplesmente algo assim, falando alguns, temos a Marieta, temos o Pealante Ashira, temos o Surfish Pearline, temos o Kate, temos a Fleuriane, temos o Elliot, que para mim é um idiot, temos o Kyle, temos a Kyle, o Aquas Ted, o sobrenome dele é Marineford, que é o nome do reino ao qual ele pertence, e como já falei da Tiara Rose, que por si só já é um nome estranho, o sobrenome dela é Lapis Clementine, não é Clementine, é Clementine. Tá? Então, assim, nome longo para um anime, nomes curiosos para o seu elenco. Um elenco que eu tenho carisma, consigo ver carisma nesse elenco, gosto disso, mas, assim, é um anime de história comum. Por dentro do pretexto dele, do gênero dele e tal, é muito comumzão. Então não tem aqui nenhum salva paterões, não tem nada aqui que queira reinventar a roda, ao menos nesse primeiro momento. Nada aqui que queira reinventar a roda dentro do universo dos destecais com vilãs e tal. Sendo justo, e é isso. E é por isso que eu resolvi trazer ele pro cast. Só isso. Massa. Admito que me pareceu muito parecido com várias outras obras que eu conheço de Akuyaku, mas eu não julgo. Então, mas é isso, né? Alguém mais viu? Alguém mais? Não vi. Não. É isso. Então, eu gostei dos nomes. Não, os nomes são legais mesmo. Eu acho que esse anime nem tem um nome tão grande assim, tá? Só pra usar. Tem animes com nome... Eu não tô conseguindo achar aqui, mas tem um anime que eu tava vendo o nome... É inacreditável, assim. O nome literalmente, ele conta começo, meio, fim, extras e não sei o que da história só no título. Mas, enfim, é isso. Vamos então, pessoal, aqui para aquele momentinho rápido, a gente vai poder citar outros animes que a gente viu, né? Eu sei que muita gente que viu poucos animes, mas tem outros animes que podem ser citados. Então, vamos começar aí por Lucas. É, tô até vendo bastante coisa, comparado ao que eu não estava vendo, né? Animes. Uhum. Eu estou vendo aqui o Tune In to the Midnight Heart. Ó, gostou? No inglês, Vilas? Curtiu? Não? Tá. É, que é um anime harem da temporada, que eu gosto muito do mangá. É, e tô vendo o anime. O anime, ele... É que foda, porque eu acho o traço do mangá maravilhoso, tá? Eu acho o artista, ele brinca muito com ângulos e câmeras diferentes no mangá. E o anime, ele é mais padrãozinho, assim. Então ele perde um pouco do impacto pra mim. Mas eu gosto muito que ele me lembra muito o anime da Quíntupla, né? Das Quíntuplas. Que esse menino que ele cresceu ouvindo uma voz no rádio, de um aplicativo de rádio, que era Apolo, lá pela sétima série, e ele meio que se apaixona por essa menina, só que esse programa de rádio, ela desaparece. Ele sabe mais ou menos que ela foi pro colégio feminino, ele sabe mais ou menos que ela tinha sonhos, pretendia fazer trabalhos com a voz, e aí ele vai para esse colégio, que era feminino antes, mas agora é misto, e ele encontra quatro garotas que provavelmente são a Apolo, e é o harenzinho, assim. Eu gosto, me diverte, gosto das personagens, gosto do menino protagonista, que ele não é aquele protagonista padrão de harem. Ele é um garoto que ele se acha muito perfeito, mas ele não é perfeito, e eu acho ele bem divertido, eu acho bem legal. É, tem as temporadas de continuação, tem Jujutsu, Free Eren e Yoshinoko. Eu acho que todas as três começaram muito bem. Jujutsu é aquela coisa, eu vejo pelo visual, porque roteiro eu acho péssimo. Esse terceiro episódio é uma palhaçada, o que acontece no terceiro episódio, que é basicamente o PowerPoint, para ele explicar o jogo do abate, que é a temporada sobre o jogo do abate. Muita regra. E é um PowerPoint sobre um negócio que ele acha que ele está sendo muito inteligente fazendo essa parada, sabe? Agora o meu mangá, ele não é mais shonen. Agora ele é seinen psicológico. Mas sem clima, não é. Ele é muito fraco. Mas visualmente eu acho que é impressionante ver o que a MAPPA faz com essa história. Friere começou agora, muito bonito. Estava preocupado com a troca de direção, mas aparentemente está tudo bem. E o Shinoko é absurdo. O Shinoko, eu adoro o roteiro de Shinoko, eu adoro a adaptação que eles fazem do mangá. Eu acho que eles têm muito carinho e muito zelo pela história do autor. Uhum. E esse arco é interessante porque esse arco é a vez da Ruby, né? É a vez da Ruby ser a pessoa que está mais investida na vingança enquanto o Aqua não está. Eu acho que é legal. Eu não lembro, eu juro que eu não lembrava da última temporada. O que aconteceu na última temporada para a Ruby ficar desse jeito? Ela encontra o cadáver do doutor. Ela encontra. Eu lembrava que ela encontrava o cadáver do doutor, mas não entendi por que. Ela percebe, ela meio que liga que quem matou também tinha matado o doutor, quem matou a mãe deles. Ah, tá. E aí ela resolve entrar na vingança de vez. Eu queria falar do Hanakimi, que é o anime que a menina ela entra numa escola só de garotos, fingindo ser um garoto, porque ela vê um dos garotos que participa dessa escola saltando na TV dos Estados Unidos e ela imediatamente se apaixona por ele. E ela vira uma stalker. É isso. É um anime sobre uma stalker. E eu não entendo porque as pessoas gostam, porque ela é bizarra. Essa garota não é legal, sabe? Ela é criminosa, tá falsificando a identidade dela para ir atrás do garoto que diz várias vezes para ela que ele quer ficar sozinho e ela não deixa ele sozinho, não deixa a vida dele em paz. Deixa a vida dele em paz, menino. Eu não quero ficar com você. Você é chata. E as pessoas gostam muito dele. Eu não aguento. Hanakimi é aquele que é baseado no mangá antigão? Eu não faço ideia. Eu não quero saber mais desse anime. E eu vou assistir até o final. Porque é isso que eu sou. Mas eu não tô gostando. Mas eu tô vendo... Eu queria muito ver aquele anime da Netflix. Não sei se vocês viram. Que é o... Qual deles? Love Through a Prism. É, o Prism Rondo, sim. Okay. É, o que é baseado... Só pra usar, o Hanakimi é aquele que é baseado em coisa antiga. É, Shoujo antigo é tem umas características meio confusas, tá? Então, eu acho problemático a menina. Você vai estar. Tem várias coisas problemáticas em algumas obras assim. Isso aí. Tem muita coisa problemática. Prism Mas Rondo... também tinha Shonen, tá? Shonen antigo também tinha muita coisa complicada também. Tudo nele me atrai. Eu acho visualmente muito bonita a ideia de ser um anime no passado. O meu problema maior é que ele já lançou tudo. E aí bate uma preguicinha. Que eu falo, pô, eu tenho que ver tudo? Tô preguiça. E aí eu não comecei. Mas tem dois animes da Netflix que eu quero ver. Esse Prism Rondo e o Cho Kaguya Hime. Que ainda não saiu. E é isto. Boa temporada. Gostei da temporada. Show. Wesley? Vamos lá, né? Achei interessante que a minha lista é diferente da do Luke. Mas tudo bem. Eu sou normal fag, né? Normal, assim. Não. Achei que tem uns animes que eu nem sabia que tava saindo. Mas tudo bem. Jigoku Kuraku, segunda temporada. Gostei da primeira. Tô vendo a segunda. Tá bacana. Tá melhor a animação? Mas... Uma pergunta. Ela era muito boa, tá? A animação já era muito boa. É que o pessoal reclamou muito da animação da primeira temporada. Maluco. Eu achava muito boa. Eu achava muito boa a animação da primeira temporada. Mas eu achei a primeira. E o... Agora, uma coisa. Parece pra mim que teve um salto gigante. E ele começa exatamente quando terminou a primeira temporada, né? Porque eu não lembrava de jeito nenhum que o garoto tava daquele jeito. Que caralho. Sim, ele tomou uma porra. A primeira temporada eu fico triste por matarem o gordinho, mas tudo bem. Nossa, velho, nossa. Não, mas aí também que boneco roubado, meu Deus, boneco roubado, que ódio, enfim. Ai, eu tenho muita raiva disso, Enfim, mas é muito bom. É bom, amor, eu acho legal, assim. O que mais? Vigilante Boku no Hero Academia, segunda temporada. O personagem agora, ele não só desliza, como ele gruda, né? Legal. Ele voava, enfim. Na primeira? Ele voava. É que ele não agora foi pra academia dos melhores heróis e ele não teve ninguém pra ajudar ele a desenvolver o poder, né? Exatamente. Aí ele tá aprendendo aos poucos com o poder dele, o poder dele talvez seja meio apelão. É legal. O poder dele, ele ganha gradações quanto o anime precisa. Muito demais. E tem a boneca mais bonita da história, que é a menininha repórter lá, que eu acho uma linda. Gosto dela. Ah, é legal, eu gosto dela. Eu gosto dos personagens, tá? Eu tô com saudade do Batman. Ela tá, é pai de família, ele tá feliz, pô. Deixa ele lá. Ele aparece na abertura, Luke. Ele tem que aparecer. Deixa ele a pop step num quarto sozinho, por favor. Ele só surrou a filha dele completamente na primeira temporada, mas foda-se. Foi só pra salvar ela. Ah, mas era o vilão, não era a filha dele. Era tirar a abelha. Foi só pra salvar ela. Enfim, vamos lá, né? Outro anime que eu estou vendo é o Mao no Musume wa Yasashi Sugiru, que é sobre a filhinha do Rei Demônio sendo fofa e não sendo a filha do Rei Demônio. E eu acho bem divertido. É aquele anime que é meio chatinho de ver em sequência. É melhor ver semanal. Eu já li o mangá, porque ele é um mangá, se eu não me engano, é nenhum Komar. Mas eu li alguns capítulos do mangá e eu acho bem engraçadinho. E bem fofinho. Eu tô me divertindo. Um anime divertidinho. Não recomendo pra todo mundo esse aí. Agora os animes que eu dropei. Que eu já dropei três, na verdade, né? É um hater. Um deles é um anime de 4 minutos, que é o Sayoshi no Gikei, né? Tem um nome gigante, não vou falar desse anime. Só sei que é um anime. Ninguém se importa. O outro anime que eu dropei é o anime da lavanderia. Eu vi o primeiro episódio, achei muito de mau gosto, e eu fui ver o segundo episódio e não me convenceu. Eu não sei esse anime. É de mau gosto, cara. O que aconteceu? É o da tortura? Não, é o da menina, que tem uma lavanderia. Eu não sei, eu achei estranho o primeiro episódio. As pessoas têm lavanderia, não sei se você sabe, mas é importante. Qual o problema? O problema não é ela ter uma lavanderia, o problema é ela ser extremamente obcecada em lavar roupa E de um jeito meio estranho. Ela cheira a cueca dos clientes. O Luke acabou de falar que a menina mudou de país para ir atrás de um garoto. Não sei o que. Mudando o documento. Esse anime não tem crime. Esse anime não tem crime. Falou de uma fã idol tóxica. Você tá falando... A menina só cheira a cueca dos clientes, pô. Tranquilidade. Até aí. Não tem crime, mas na hora que ela começa a descrever as formas exuberantes que ela usa pra lavar roupa, é extremamente suspeito. Fora a cena do primeiro episódio que ela engraxa o sapato do guri, é um negócio meio, sei lá, enfim. Mas, esse anime me despertou raivas. É o que? Ela engraxa o sapato do cara e parece que a gente tá vendo aquele anime parece de comida. Shogun que não sou, mas é isso? Parece exatamente, que o Tarantino dirigiu exatamente. A cena dela engraxando o sapato. Só que aí o que acontece? Ele tem um verniz de Slice of Life, então ele quer passar a ideia de que é um Slice of Life cotidiano dela. Tem isso tudo, sabe? Só que eu achei que a cena que eles fizeram é muito... Sabe quando a pessoa tá na má intenção, sabe? Enfim. Muito o show com o que é que não sou, eu entendi. Tem gente que deve assistir e vai falar que não tem nada demais, mas eu achei suspeito essas coisas aí. Esquisito. Não sei, não curti. É esquisito. A tela ficou preta e você viu o seu reflexo e falou, porque eu estou vendo isso aí. Exatamente. E o outro anime, esse anime que foi incrível, a recepção do segundo episódio, que é o Isekai no Sata wa Sachikushi Dai, que é um anime BL, assim, e tem vários padrões de anime BL nele, mas no primeiro episódio não tem. Então algumas pessoas assistiram achando que era um Isekai. Isekai, tipo assim, ah, o cara foi pro Isekai e vai ser forte nesse mundo, né? Aí no episódio 2 é incrível. Porque simplesmente já corta pra uma cena onde o boy dele salva ele, eles estão na cama, sabe? Sexo. E aí a galera da internet ficou em choque. Mas eu já sabia virou que esse anime era assim. Então... Entendi. Exatamente. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver. E é só isso, são esses animes que eu comecei. Tem outros que estão na minha lista pra assistir ainda. É só isso, depois de 10 anos. E vamos lá, vou falar aqui rapidinho. Como já falaram aí de alguns, eu não vou falar deles não, tá? Eu tô vendo um